Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco de hoje é Demorou. Isso mesmo, Demorou, de Pedro Orlando. A Lapa que andava adormecida, mas nunca esquecida, tem a sua tradição. A Lapa hoje não é diferente, olha só como tem gente. Os arcos são ponto da badalação. A Lapa que reúne jovens bambas, que sempre fizeram do samba a sua diretriz. Na Lapa eu sou mais feliz, eu sou mais feliz. Na Lapa eu sou mais feliz. Ouvimos um trecho da música Na Lapa, de Pedro Holanda e Orlando Magrinho. Pedro Holanda é um cantor, compositor, violonista, figura importante do renascimento da Lapa. É o povo cantando, é o reggae, é o shot, forró é baião, é festa de rua, é o meu São João, é o frevo, é o mote, é o samba, canção. Oh! Canção popular, de autoria de Pedro Holanda, com a participação de Nicolás Crassi. Jangada no mar, cantiga de roda, canção de Nina. É o choro, é o machixe, é a roda de samba, é o parte do alto, é o passe, é o salto, é uma ciranda, é o povo cantando, é a canção popular. É o encontro marcado, as crianças na escola, foi no fim de semana um chope gelado, correr atrás de uma bola. Nesse disco Demorou, que diz bem que demorou pra fazer, mas acabou fazendo, Pedro Holanda compôs, produziu, arranjou, tocou e cantou. Contou com a colaboração de vários músicos, também da Lapa, como Edu Krieger, Mariana Bernardes, Clarice Magalhães. São de um time de primeira. Pedro Holanda, no disco Demorou, traz também a faixa Acontece, de sua autoria. Acontece, meu Deus, uma coisa que eu não consigo explicar. Eu não sei o que é quando aquela mulher corresponde ao meu olhar. Pinta o clima no ar, vou me aproximar. Canto um samba pra ela, quero ver qual será a sua reação. Tudo que eu preciso, arrancar um sorriso dessa morena tão bela que já é a dona do meu coração. Demorou, de Pedro Holanda, é um lançamento independente. Ter informações no telefone de contato DDD 21 87 10 7996, ou se não, no e-mail POMA@ig.com.br. Pedro Holanda, no disco Demorou, é a dica do dia. Essa morena tão bela que já é a dona do meu coração. Pra conquistar essa nega eu faço de tudo, paro de jogar.